norte à zona oeste, lá do trilho da Miado Records, 2016. Tome cuidado onde pisa, eles pisam por onde você anda, cê tá sendo vigiado. Tome cuidado onde pisa, eles pisam, se o rap é um crime, rimaremos algemados. Cascavéis as empresas, querem seu tornozelo. Vejo vistas obesas, torcendo para eu ser preso. Mas se rap é o crime, já tô preso faz tempo. Impedindo, vituindo do seu time, pensamento. Guerra tensa, guerra santa, né mera coincidência. Audiência gera grana pra imprensa e conveniência. Tribuna versus Gazeta, 9-0 versus Galo. Tá miado lá do trilho, não tem que alcançar com gato. Resgate dos malacos, não sei como não surta ruda pra me proteger. Nesse turno noturno pra proteger minha família. Abraço e faço o casulo contra todos, contra o mundo. Me vire dando meus pulos. Algemado nos punhos, mas não a mente. Espectro no rascunho, um espectador contente. Espero que no consumo espesse ideia presente. Em espécie, se não assumo, ensino vício fluente. Eu não arrumo empecilho, conceito à frente. TM e lá do trilho, investida contundente. Quem tá perto, sem estribilho, brilho inconsequente. É um deserto, a inspira, ira, tira da nascente. Caso perece, cinismo não se compete. Fascismo atinge prédio de longe, abismo cede. Eu cismo que isso fede, me ensina a esquecer e reze. Estimo duas e cheque, enfim, sou quarterback. Tome cuidado onde pisa, o inimigo te vigia. De noite, dia, armadilha, arapucando com zóio na nuca. Na segunda, em cincuca, só bicuda na fuça. Força bruta, truta, se liga. Pecado é a fruta proibida do mal, me livra. Tô nativo em cada batida consecutiva. Tá miado lá do trilho, locomotiva é Curitiba. Tô ligeiro, o mic é liberdade de expressão. Prendem o meu corpo, mas a mente não revolução. A força da palavra contra a repressão na locução. Só os loucos são na dicção, evolução no som. Tome cuidado onde pisa, pisam. Por onde você anda, cê tá sendo vigiado. Tome cuidado onde pisa, pisam. Se o rap é o crime, rimaremos algemados. Tome cuidado onde pisa, pisam. Por onde você anda, cê tá sendo vigiado. Tome cuidado onde pisa, pisam. Se o rap é o crime, rimaremos algemados. Pode me algemar, pelo rap sou culpado. Pode tentar censurar, que não vai me ver calado. Pode chamar a polícia, bocado da janela, discriminação de quem só enxerga a vida pela tela. Mesmo dentro da tranca, isolado, fechado, expressarei minhas ideias. Direito que foi nos dado, liberdade de expressão. Não é assim que tem que ser. Vou cantar o que quiser, não modinha pra vender. Não é do seu agrado, ó minha cara de preocupado. Cê não paga minhas contas ou põe comida no meu prato. Chegado, se liga, isso aqui é o RAP. Rajada de informação, incentivo pra crescer. Quem sofre é o povo, corrupção, desgosto. Aqueles que usam a farda só pisam em nosso pescoço. O mundão tá osso e o pobre paga o preço. Quem tem o poder na mão acaba saindo ileso. Tudo ao contrário, tudo virado. E se você bater de frente, corre o risco de ser calado. É o embaço, preconceito social, que desce a borrachada e neguinho que tá na moral. É domínio do mal, por trás da nossa lei. Bandido e polícia, já não sei mais quem é quem. Eu visei os engravatados na matina, afundando o Brasil com sua formação de quadrilha. Injustiça é meu descaso com o honesto, ser extorquido pelo imposto e sobreviver com o resto. Coisa sem nexo, abuso de autoridade, que vigia nossos passos, tira nossa liberdade. Querem saber onde pisamos, saber o que fizemos, controlar o que compramos, querem tirar nossos direitos. Chega de humilhação, não vamos ser censurados. Se nossa arte é o crime, cantaremos algemados. Tome cuidado onde pisa, pisam. Por onde você anda, cê tá sendo vigiado. Tome cuidado onde pisa, pisam. Se o rap é o crime, rimaremos algemados. Tome cuidado onde pisa, eles pisam. Por onde você anda, cê tá sendo vigiado. Tome cuidado onde pisa, eles pisam. Se o rap é o crime, rimaremos algemados.